aí, DJ Claudinho, agora é com você, meu DJ. Com a gente, um abraço. Meu assunto é só do Caldeirão também. Como é que é? Bate o tempo e o juízo. Olha, meu parceiro Paladino, rei da pescada amarela, já está aqui. Apresentando o feroz clássico Tony Som Saudade. Tá gravando um CD ao vivo pra rolar lá no Balveneiro. Bora, Ramiro! O nosso parceiro Galo, rei da motosserra, tá por aqui, ele e companhia, tá só pra mulher do Aranha. Ainda te amo e pra você Fernanda Lima, a cabeleireira das copies. Tá curtindo? Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa eu beijar a tua boca. Gente, vai trazendo as principais assim, ó. Eu que um dia jurei nunca mais amar ninguém. Pensava assim até te conhecer. Baby, quando te amei pela primeira vez, que fosse só mais uma aventura, pensei. Mas quando na manhã seguinte, baby, sozinho acordei, que faltava algo dentro de mim, notei. E quando lhe reencontrei, o Supremo Internacional, cabelo calado, ele passou no massinho do pá. Ali mesmo sarei. E desde então os meus olhos são seus, minha boca é sua, meu corpo é seu. E sempre vai ser assim, porque amo você. E desde então os meus olhos são seus, minha boca é sua, meu corpo é seu. E sempre vai ser assim, porque amo você. O nosso parceiro Vila Gato, rei do frete, rei do frete. Tá com a gente, como é que é? Mas quando na manhã seguinte, baby, sozinho acordei, e faltava algo dentro de mim. Amigo do Nilo passando aí, o Alan. Bora, Alan, como é que é? E quando lhe reencontrei, naquele baile com você dancei, disse pra mim mesmo, sarei. E desde então os meus olhos são seus, minha boca é sua, meu corpo é seu. E sempre vai ser assim, porque amo você. E estou tão só na de preciso urgente encontrar outro alguém tão sincero como eu. Vamos que vira gato para a Cleia. Como é que é? Busco sim e hei de achar. Vagando sem rumo pelo ar. Eita saudade! Coração da nossa separação. Claudinho, DJ Claudinho. E tentei em vão evitar. Quem tão só estiver por aí procurando um alguém. Um sabadão retrô, passei na casa de shows, Madala Uê. Você não pode perder, viu? No domingo voltaremos aqui no Barracão da Saudade. Nosso amigo Raul e a dona Egito por ali também. Estou aqui. Tudo isso. Muito amor eu te dei, porém você desprezou. Quantas vezes chorei quando pensei em te perder. Você disse que me amava, e eu tão bobo acreditei, pois mentia, me enganava. Mas agora eu mudei. E eu não quero mais te amar, não quero mais sofrer. Vou encontrar um novo amor pra me fazer feliz. E você deixar, é só chegar junto, viu? O nosso show de saudade apenas começando. Barracão da Saudade. Muito amor te dei, porém você me desprezou. Quantas vezes chorei quando pensei em te perder. Você disse que me amava, e eu tão bobo acreditei. Bora chegando então. Hoje mentia, me enganava. Pela estrada do mundo, e eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão. Trago em meus lábios um beijo e o desejo de abraçar-te, querendo dizer: sabes, não sabes o quanto te quero. A pensar quanto tempo te espero. Sabes, não sabes o quanto te quero. Te quero. Fico a pensar quanto tempo te espero. E eu cantarei, pois posso até olvidar-te. E um grande amor. O nosso vacilo Alexandre, Caio e Edilzeri. A coxinha discutindo, um abraço aí, meu garoto. Quase a sonhar, sinto que estás a meu lado. E um sonho assim também não pode morrer. Show do Feroz com os DJs Claudinho, Deco Super e Josiel Boy. Os gordinhos que fazem você dançar. Fostes pela estrada do mundo, e eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão. Trago em meus lábios um beijo. O nosso amigo Dinho, Nayari, fica instinto. E o desejo. Com a gente, curtindo, valeu! Quero abraçar-te, querendo dizer: sabes, não sabes o quanto te quero. Nosso amigo Renan do Jabetinho, a Thaísa. Falar, sem passada no vestibular. Negra, como a noite escura, ainda tão pura, querendo me amar. Ganhei os seus beijos. Amigo Chico do Comandante Chico. Cheio como é que é? Desejos, e em seus

que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Faça dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer que eu vou me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer, morrer. Bora sacudindo, meu feroz! Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor, amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor. Vamos assim, eu fiquei. Feliz as forças, bora, fiquei. Faça dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer. Eu vou me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer, morrer. Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. Trago flor, trago rosas. Sou parceiro de Sanini e o Conga. Apolenis, juntinhos e misturados. Como é que é? Trago flores, trago rosas. Meu amor está aqui. Hoje é a noite do meu bem. As estrelas. Sou da casa dele, tio Lê. A seguir junto também, valeu. Não resisto seus amores. Nosso amor não terá fim. Sucesso de público no Marajó, agora com seu comando, Feroz. Vem pro show do Feroz com os DJs Claudinho, Deco Super e Josiel Boy. Hoje é a noite do meu bem. Como é que é? As estrelas vão sorrir comigo assim. Não resisto seus amores. Nosso amor, nosso amor. A gente vai tocando assim, se passam os 5G. Olha, meus olhos tristes, não me deixa aqui, meu bem. Sinto falta de você. Um abraço em toda a galera do Pancadão, José Alain, Val Vanessa, Becão, Alain Binonde, Nenê e de Deus, só a mãe. Não me abandone, sou capaz de enlouquecer. Eu não vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer. Viver até o fim. Quando a daqui a pouquinho, nosso sábado, você na casa de shows, o Badalauê. E o nosso dominão, é claro, é no Barracão da Saudade, o nosso Feroz. Nada existe sem você. Tecnologia, inovação, esse é o clássico Donison e seu comando feroz. Te amo. Te amo. Te amo. Sem você não existo. O parceiro Renato Leneto do Vegações. Sou um pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Casal maravilhoso do Tony Son. Abatendo saudade, o rei do filhote. E ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela. Pra ser meu amor. Não sei por que ela com outro foi casar. Se eu sou o parceiro sacuda agora a carreira solo. Nas de semana ela fica comigo. Ela casou porque de tudo ele tem: carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. E aí? Não casou comigo porque eu nada tenho. Essa saudade de você tá doendo em mim. Olha o baixinho do Fábio, sofrido internacional. Cabelo calado. Saiba, essa saudade de você tá doendo em mim. No alto da serra eu fiz essa canção de amor pra falar dos nossos momentos. Que nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito, chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez, fica comigo de vez. Por favor, não vá. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce amor. E não! Não, não vai embora. Eita, Guaraçuco! Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce amor. O cara não é sobre quem tem filho grande e elefante, né, meu irmão? No alto da serra eu fiz essa canção de amor. Eita, Guaraçuco! Dos nossos momentos e nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Olha que esse Ramiro. Saudade quando invade o peito. Toda-feira toda a produção do veleiro curtindo, viu? Perdoa essa minha insensatez. Fica comigo de vez, por favor, não vá. Fala, Lulu. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. O meu parceiro parceiro J. Júnior do maior valor. O dia amanheceu, o sol já raiou e eu estou a esperar o meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não. Olha que Leão do Norte tá na área aí, ó. Como é que é, garoto? A saudade que eu sinto é grande, não posso evitar. Desde esse momento em diante, não consegui ninguém amar como você. Amor, volte por favor, me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. O Josinho da Samu. Cheirinho do Barracão, né, Bibico? E domingo tem a volta do nosso feroz aqui no Barracão, juntamente com o Lunisson. E sábado, aleluia, tem a volta do novo Mineirão aqui no Barracão, viu? Sábado, aleluia. Lembro que você me falava que era amor para sempre, e eu acreditei em você. Saudade. Vem pro Barracão na saudade, viu, Mineirão? Novo trem. Sábado, aleluia. Bora mais um, então, Claudinho. Oba! Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Da tua longa estrada, e tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. E pra quem? Pra mim. E pra quem? Pra mim. Você está no verdadeiro ícone musical do Marajó. E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você. você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim, Tony! Pra mim, pra mim. Gente, vai logo ver tudo nas melhores pra você curtir. Sei tudo vai passar e eu vou te esquecer. O tempo vai e prova que foi você quem perdeu um grande amor. Show da banda 007 aqui no Barraco da Saudade. E abriu! A Natália Babá curtindo aqui no Barracão. Robina por ali curtindo, por a Salim, a Sergente Salim curtindo com a gente, ele e o Conga, amigo Nelson da Casa Lima, bora Nelson, Tony Son. O nosso amigo cabeludo da Estrela Matrix e do mar e do barco é divina. Tá com a gente, valeu! Amor, eu te amo. Eu te amo, meu amor. DJ Claudinho, DJ Claudinho. Deixa que eu mostre pra você meu sentimento de amor. Meu sentimento de amor. Chega de tanta desilusão. Não aguento mais discussão. Não aguento mais discussão. A gente já brigou demais por besteiras. E tudo que essa gente quer é ver a gente separar. Mais uma então, Tony Son. Amanheceu e você não apareceu. Endoideceu, meu coração enlouqueceu. Como é que você sai tão cedo e não avisa eu? Depois chega tão calado e não explica. seu. Eu acho que mereço de ti uma explicação, pra tirar um pensamento besta do meu coração. Lulu secou tudo aqui, Lulu. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. E aí, meu feroz? Amanheceu e você não apareceu. Meu coração enlouqueceu. Aí o Lulu fica de mal, viu, Deco? É assim, ó. É que você sai tão cedo e não avisa eu. Depois chega tão calado e não explica o que aconteceu. Eu acho que mereço de ti uma explicação. Comando feroz. Tirar o pensamento besta do meu coração. Olha a quadrinha do Jassu. Tomar essa fera, DJ. Vamos lá, então, senhor. Bora fazer o caqueado do nosso feroz. Ai, aqui no Xerimu.

gente, Salim, curtindo com a gente. Abraço, Salim. Como é que é? Tony Son. Tem um pinguinho de gente correndo na sala. Com um sorriso banguelo, eu não quero mais nada. Uma assinatura do MMA. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém, alguém melhor. E algumas mentiras beijaram sua boca. Uma decepção atrás da outra. Eu entendo você. O seu amor tem trauma do passado. E o sentimento deve estar rachado. Plaquinha e de atenção. Um novo amor em construção. De tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. O nosso amigo Queiroz e o Malandro, os aliados da Sexta. Espalhar com a gente. As paredes, teto e chão. De tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado. Nunca vi. Eu queria te entender na boa. Faz o que quer e o que não quer de mim. Tem assuntos nada a ver. Você quer me provocar? Quer me fazer ciúme de graça? É, eu não sou de retrucar. Mas eu vou descontar naquilo que você mais gosta. Hoje você vai sentir na pele o que é passar raiva. Quando você for virar o olho, eu vou parar. Oba! Só pra castigar. Eu disse hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça. No rumo do seu quarto, hoje ranco a telha. Quando você for virar o olho, eu vou parar. Só pra castigar. Mas era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia: vou desligar porque ela chegou. Parceiro Glauber! E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando. Sou metade do seu, te amo. Uma ciumeira atrás da outra. Tem que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amor te enlouqueceu. Você desou, vai rodar segunda-feira lá no Valveleiro. Bora, Ramiro! Tem que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amor te enlouqueceu. Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. Assino Tony Correia, filha Sônia. E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo. Bora, nega, como é que é? Tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. É que ele vai aquecer agora, meu irmão. O coração não tá mais aceitando. Sou metade do ser, te amo. É uma ciumeira atrás da outra. Tem que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amor te enlouqueceu. Anda, cara. Porque você não sai daí e